Para Alternativo, para Nerdia Alternativo. Galera, queridos ouvintes do Paranerd, aqui é o William de Souza e este é o primeiro episódio aqui do Para Alternativo, o podcast alternativo, né, do Paranerd. E neste primeiro episódio, que já você vai entender o que está acontecendo, tá um negócio diferente aqui, meu Deus do céu. Eu tô aqui com três amigos para falarmos sobre os melhores filmes de terror de 2018. E conosco aqui nesse Para Alternativo está aqui a Thaís Freitas. Fala aí, Thaís. Olá, pessoal. Eu sou a Thaís Freitas, eu sou lá do Sabe na Nós. É o podcast que a gente fala de cultura pop, filmes, antigo, novo, o que dá na telha. E para achar a gente é lá no www.sabrenanois.com.br. Isso aí, vamos falar de filme de terror aqui conosco. Também tá aqui o nosso querido amigo Pensador Louco. Fala aí, meu querido. Opa, aqui é o Pensador Louco, do Teatro Escuro do Pensador Louco, onde eu comento três podcasts e meio falando sobre músicas e artistas desconhecidos, filmes que você deveria ter visto e talvez não conheça, e audiodramas de autores em ascensão, por assim dizer. Isso aí, isso aí. E de casa aqui, que você já conhece, tá o nosso querido Matheus HQ Man. Olá, pessoas, aqui é o Matheus HQ Man. Por algum motivo que eu não sei qual é, né, o Alexandre me mantém numa coleira e me chama de especialista em quadrinhos. Muito bem, galera, nós vamos falar sobre os filmes de terror de 2018, tá? Mas primeiro, antes de qualquer coisa, vamos para os recadinhos lá e já aí você vai entender o que está acontecendo nisso. E aí, ouvintes, tudo bem? Sim, você não está estranhando, isto não é um Paranerdia, é um Para-Alternativo. Mas o que é um Para-Alternativo, Nerdmaster? Que diabo é isso, meu filho? Isso é o novo projeto de um novo programa aqui para o Paranerdia. Eu pensei cá com os meus botões, esse negócio de fazer entrevista com outros podcasters, indicação de podcast e tal e coisa é legal, mas por que não ser um cidadão assim mais criativo e fazer algo diferente? Então, a cada Para Alternativo, eu convido um host de outro podcast e ele vai brincar de ser o host do Paranerdia. E para este Para Alternativo número 1, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que o senhor William, do Will Who Podcast. Fala, Will. Olá, sou eu, Will de Souza. Cara, um prazer enorme estar aqui. Muito bom mesmo. Gostei muito da ideia, cara. Parabéns pela iniciativa. Muito top. Vamos dar créditos a quem é de direito essa ideia do senhor Vitor Hugo Mota, da agência Transmídia, tá? Eu só tô sendo, vamos dizer, a cobaia da ideia dele. Mas eu te agradeço pelo mesmo jeito, tá, querido Vitor? E você vai um dia estar nessa furada. Show. Bom, Wills, seguinte, amor. Que é o Will Who? Qual é do Will Who? Conta pra galera como é que é teu podcast. Então, cara, lá a gente tem o Will Who Cast, que é um podcast de filmes, de séries de TV e de variedades, né? A gente fala de tudo. Quando não tem nenhum filme ou uma série lá em mente, a gente fala sobre cotidiano e tudo mais. E começou assim, com um programa, só um programa simples desse tema, mas hoje a gente já tá lá com um programa temático mensal de filme de terror, que é o Horrorlândia, e temos também o Noir com Elas, que é uma das intrigantes do podcast, é a Aline, e ela é host lá do Noir com Elas, que é um programa mensal também, onde é só mulher, e ela toca o programa com a Rafaela Storm também, e é isso aí, a gente tá fazendo uns projetos aí bacana aí também, e o programa é isso aí, cara. Eu tô nervoso. Qual é o endereço do teu site pra galera poder visitar lá? É o willwho.com.br. É o Will de William, com dois L, e o Who é de quem em inglês, né? Doctor Who, igual do Doctor Who. É, por favor, usa Doctor Who, que a galera aqui do Paranerdia, sabe? Conhece Doctor Who, tá? Desculpa aí, tá bom? Então tá. Então é isso, ouvintes. Agora vocês ficam com o Para Alternativo, com este host alternativo. Vão lá, toca o bonde, seu Will. Simbora! Então vamos lá falar sobre filmes de terror de 2018. Nós tivemos muitos filmes. Eu, com certeza, eu creio que todos aqui da mesa não assistiu a todos os filmes. Até como a Thaís frisou, tem filme aqui que acho que nem estreou ainda. Definitivamente, não tinha como assistir tudo isso, cara. Essa lista tá imensa. Tá, é muito filme que estreou, muito filme de terror em 2018. Terror é um gênero muito popular, né? Muito fácil fazer filme de terror. Tá sempre saindo algum filme de terror. Alguns bons, alguns ruins, alguns muito ruins. A gente vai falar aqui o que a gente considerou bom dos que a gente viu, tá? E eu queria começar pela dama da mesa, nossa querida Thaís Freitas. Puxa um filme aí, minha querida. Esse primeiro as damas sempre me coloca de cara, né? Complicado isso aí. Bom, o meu primeiro filme é abrindo essa lista. É um filme que recebeu muito hate na internet. E eu achei legal. Então, eu sempre puxo ele pra defendê-lo. E é o Paradoxo Cloverfield. Olha aí. Eu também curti esse filme, cara. Eu vi que muita gente criticou, mas eu gostei. É, eu não sei o que as pessoas esperam quando elas veem um filme de terror, ficção científica. Tipo, nem todo filme pode ser Alien, gente. Tipo, você vai ter trecheira. E você vai ter que se divertir com isso. Mas é um filme legal, é uma ficção científica de terror. Tem umas cenas meio trash. E eu vi, assim, algumas pessoas reclamando que ele força a barra pra juntar os outros Cloverfields. Eu achei isso a parte legal, tipo, a forma fácil como ele juntou os outros Cloverfields. Sim, tipo, ele só falou, ó, isso mudou as realidades e pronto, tá tudo junto. É, tipo, resolveu, né? Porque... É uma frase, tipo... Exato, porque teve o lance da... Esse filme, se eu não me engano, é ele que diz que acaba gerando tudo, né? Por causa dele que se gerou tudo, né? Por causa do blackout que teve na Terra, aquela coisa toda e tal. E a nave tava no espaço e eles acabaram por causa de um acidente. Um incidente, né? Isso, acabaram viajando por uma realidade alternativa e que abriu meio que o portal pros monstros, os demônios virem. Pô, isso pode ser uma justificativa pro Círculo de Fogo, isso pode ser uma justificativa pra Grande Muralha, pode... vários filmes, pode juntar tudo num universo só. Sim. O Pensador Louco, o Matheus, assistiu esse filme? Eu não assisti não, mas pelo que a Thaís tá falando, ele segue aquela premissa de Caixa de Pandora que os filmes de terror tem, de alguém vai pra algum lugar, cutuca uma onça que não devia cutucar com vara curta e acaba dando uma merda muito grande no universo por causa disso, é isso? Sim, é esse esquema. Exato. Mesmo. Eu não vi o filme, né, mas eu ouvi essas críticas dizendo justamente porque a ideia original do filme não era fazer parte de universo nenhum, né, de juntar o universo Cloverfield. Exato. Do mesmo jeito que o Rua Cloverfield 10 lá também não era, né? Eles fizeram fizeram uma costurada no final ali pra dizer que fazia parte do universo Cloverfield e pelo jeito esse filme, a crítica que eu ouvi, né, é que ele costura ainda mais. É tipo assim, uma coxa de retalho. O Rua 10 eu não sabia. Esse Rua Cloverfield 10 eu não sabia que ele era, que ele também não era, a princípio não era pra ser... Né, original... do Cloverfield. Eu achei que ele já fosse já pra ser do Cloverfield mesmo. Originalmente... Eu já li algumas matérias que o Lugar Silencioso era pra ser um Cloverfield. Minha nossa. E depois eles desistiram. Não, o Rua Cloverfield 10, ele não tinha nada a ver com Cloverfield. Ele era um filme sobre uma menina que bate na porta do cara, tá acontecendo algum tipo de apocalipse que não é explicado, o cara pode ser completamente psicótico, e é o que acontece, né? Só que no roteiro original, aquele final que aparece os alienígenas, isso não existe, cara. A menina sai lá. Ah, é? Pô, mas pensa só, não é muito legal? Você chega, você olha pro filme pronto, você olha assim, o que, que pode fazer esse filme ficar melhor? Acho que uns aliens no final... Pois é, só que... Cloverfield. Melhora 200%. Cara, mas olha só, eu juro que eu não sabia disso, porque essa ideia do Cloverfield de Rua 10 é interessante por causa disso, que você fica o filme todo sem saber se realmente tá acontecendo alguma coisa lá fora, ou se o cara tá. O cara psicopata maluco sequestrou a garota. É, só que no final original não tá acontecendo lá, nada lá fora. É o cara que é doido mesmo. Caraca, velho! É, pelo que eu entendi, da graça, cara. O Cloverfield 10. Mas é pra ser um terror psicológico, não é pra ter nada a ver com alienígena. Mas era como então, se fosse assim, uma vírgula da história que era passada enquanto acontecia o ataque daquele monstro gigante em Nova York. Isso, exatamente. Que enquanto estava acontecendo aquilo, por causa disso, uma garota teria entrado na casa pedindo abrigo e por um azar do cacete ela foi parar justamente com um psicopata, né? Inclusive, mais ou menos, inclusive tem entrevista da Mary Elizabeth Winstead lá, a atriz, né? Uhum. Dizendo que ela não sabia que ia ser feito essa junção com o universo de Cloverfield, e quando chamaram ela para refilmar a cena do final, ela se sentiu enganada. É, pois é. Mas eu achei que isso foi genial, porque, tipo assim, você fica naquela, tipo, o cara é um psicopata, o cara tá falando a verdade, quando chega no final, o cara tava falando a verdade, realmente tinha acontecido alguma coisa lá fora, tu fica, caraca, velho, pô, aí, junta... Porque quando eu fui assistir esse filme, eu não fazia ideia, o filme... Ele saiu assim de sopetão, de surpresa, né? Ninguém sabia. É, tipo, faltava um mês pra estrear que saiu alguma coisa falando. Então ninguém sabia nada dele. Então eu achei que isso foi até interessante. Mas fala pro Paradoxo aí, porque o Paradoxo eu não assisti, eu quero saber mais. Isso. O Paradoxo é o seguinte: se não me engano, é o ano 2020 ou 2030, não lembro, é algum ano mais pra frente. E tá tendo uma crise global de energia, blackouts e mais blackouts e tal. E tem uns astronautas que vão pro espaço que eles estão tentando resolver esse problema com o lance de... É um acelerador de partícula, né, Thaís? É. Uma coisa, um mambo-jambo científico desses. Assim, é alguma parada assim que vai resolver o problema da falta de energia na Terra. Então, por causa dessa missão, acontece algum acidente... E eles acabam abrindo um portal para o universo paralelo. Entendeu? Aí vem esses monstros para a Terra. Causa essa parada e tal. E aí é o que causou o primeiro filme. Então, quer dizer, esse filme se passa em 2020 e poucos. E o que aconteceu lá gerou o primeiro filme Cloverfield Monstro e tal. É porque abriu portas para vários universos. Então, você pode dizer que abriu, o primeiro filme era no universo, o Cloverfield 10 era em outro. Isso, pode. Poderes eram no terceiro. É a caixa de Pandora, realmente, como o Pensador Louco falou. Exatamente. Eles abriram, só que eles abriram a caixa de Pandora pra todo mundo. Eles ferraram todas as realidades. E o Lugar Silencioso, ele iria ser dentro um Cloverfield, entendeu? Seria uma dessas realidades. Só que eu acho que por causa do hate que teve nesse filme, do Cloverfield, eles... preferiram não linkar, fazer como um filme separado, um Lugar Silencioso. O que eu acho que foi uma boa sacada também, porque botando como um outro filme sem ter nada a ver com isso, eu acho que fica uma parada muito maneira também. Entendeu? Então quem gosta de ficção científica, terror, terror no espaço, cara, é muito, eu me amarro nisso, desde Alien. O filme não é um Alien, gente, não é o melhor filme de terror de todos os tempos, mas é um bom filme de terror e de ficção científica. Acho que vale a pena conferir. Ele é tipo o Galáxia do Terror. Eu achei parecido com Enigma do Horizonte, só que com um orçamento bem, bem mais reduzido. Galáxia do Terror é do caralho. Enigma do Horizonte já tinha um orçamento sofrível. Então daí você vê a crítica, daí você já conclui o porquê da crítica. Eu só acho triste, nisso tudo que vocês estavam falando, eu só acho triste que meio que tá virando mandatório agora que todo estudo de cinema quer ter seu próprio universo compartilhado de filmes, né? Isso cara, fica muito forçado, né? Então. Vê se aí a Universal, que fez aquele Drácula Untold horroroso, fez A Múmia, que é igualmente horroroso. A Múmia é comédia, cara. Você tem que assistir, A Múmia pensando que ele é uma comédia. Porque se você levar a sério, você pira. Não, aqueles filmes da Múmia com Brendan Fraser, eles eram comédia e eram maravilhosos de assistir. Sim, porque ele se assumiu, né? É um filme de aventura, comédia e um pouquinho de terror, mas era mais comédia. E esse A Múmia novo que saiu, não, ele tava se levando a sério, cara. Pois é. Aí complica. Ele se vendeu como um filme de múmia de terror. Essa que é a parada. entendeu? O primeiro erro da Universal no filme da Múmia, cara, foi já ter... Na abertura do filme já ter dito que era o começo do universo cinemático. Aí fudeu. É, poderia ter só lançado. Eu acho que o maior erro foi ter colocado o Tom Cruise, cara. Que aí puxou todo o holofote da Múmia e passou a ser um filme do Tom Cruise. Passou a ser Missão Impossível ou a Múmia. E porque diz também que o Tom Cruise tem mania de querer mexer nos filmes, né? Ele é o Tom Cruise, ele pode. Quem vai dizer não pra ele? Toda estrelinha tem mania de mexer nos filmes, né? Quer saber sobre isso, vai perguntar pro Edward Norton, que chega a mudar as falas pra ele, pra ficar favorecendo a ele mesmo. É, olha. Eu, se eu fosse famoso, eu ia mexer nos podcasts também, tudo que eu participo, cara. Olha aí. Eu não posso. Olha aí, é uma ideia. Ah, muito bom, cara. Pensador, se quiser puxar o seu, pode puxar. Eu vou começar, então, puxando um filme que era um remake, que eu tava... normalmente eu sou bem cético quanto a remakes, mas eu fui assistir o remake de Suspiria e me surpreendeu o filme. Normalmente, eu penso, quando você tem um filme que é um remake de um filme considerado clássico, você fala assim, não preciso ver o remake, eu vejo o clássico. Eu não preciso... Exato. Mas até então, a gente também fica esperando pra ver, não que o cara refilme, refaça o mesmo trabalho pra era moderna, mas que ele acrescente alguma coisa, que ele mude alguma coisa. E o que me surpreendeu mais em Suspiria foi o fato dele praticamente querer renegar o filme anterior. Vocês assistiram Suspiria? O original ou o remake? Eu assisti o original, mas... É. E não foi realmente... Não é a minha praia. Ele não é... Não era a minha praia. Assim, o que eu acho de Suspiria, o original, ele não é... A história do filme não é uma história cativante, de verdade. Não. Eu acho ele é meio boring. Ele é meio devagar demais, né? Uhum. Mas a cinematografia do Suspiria é maravilhosa. Aquele filme é tipo aquele tipo de filme que se você pegar qualquer frame, você transforma num quadro. Exatamente. Sim. Aquelas Sim. cores é. Super saturadas e tudo mais, aquele vermelho Exato. Berrante. A minha conclusão é que não é um filme pra se assistir sóbrio. Isso aí foi... mas isso era uma coisa que foi muito influente no cinema europeu dos anos 60 e 70. Era a união de um gênero considerado americanizado, ocidental, como um filme de terror, e unir isso a todo aquele movimento psicodélico que acontecia. Por causa disso tinha as cores, o ritmo era diferente, tinha toda uma escola estética de como fazer cinema de um jeito esquisito para a época, na verdade esquisito até para a gente hoje em dia. Mas o Suspiria, ele, assim como o original, o novo, é a história de uma garota, que ela é interpretada pela Dakota Johnson, que ela é uma bailarina muito promissora, e ela vai dos Estados Unidos para Berlim para estudar numa escola famosa de música, e ela é considerada um prodígio, ela tem toda uma carreira no balé à frente dela, mas logo, alguns dias que ela chega, ela vê que a situação não é bem essa, que na verdade uma aluna que tinha sido expulsa da escola de música é assassinada. Ela começa a suspeitar que alguém dentro da escola é o assassino, ou que talvez a escola como um todo seja responsável por isso, e aí ela começa a entrar cada vez mais nos problemas de estudar naquele lugar meio sombrio, né? O Suspiria, tanto o original quanto esse, eu não sei nem se eles vão continuar. É o primeiro filme do Dario Argento, da trilogia das mães, as três bruxas demoníacas que atormentam Sim. o mundo. Então seria Mater Suspiriarum, ou seja, a mãe dos suspiros, Mater Tenebrium, a mãe das trevas, e a Mater Lacrimarum, que era o último, que seria a mãe das lágrimas. Esse seria o filme que abre, tanto no original quanto nesse, seria o filme que abre a trilogia. Mas eu gostei bastante. Eu confesso que eu não quis ver esse novo, ainda não parei, não me empolguei pra ver. Por duas razões, por causa desse negócio de remake, normalmente os remake ultimamente tem saído, são muito genéricos. Sim. E porque eu também não sou tão apegado ao clássico, ao antigo. Essa mesma coisa que o Matheus falou, é bacana, o visual é bonito, só que eu nunca achei ele assim, nossa, esse filme e tal. Eu sempre fiquei meio, só mais um. Entendeu? Então acabou que eu nunca me importei pra ver. Eu sou extremamente desconfiado de remake, cara. Somos muito, há muito. Remake também, ao mesmo tempo que eu sou desconfiado, tem alguns que surgem que eu acho assim, pô, olha, interessante. Agora tem alguns que eu acho que também não deve mexer, não. Tem todo... Eu não tenho... Vai, Thaís, fala. Vai. Não, eu não, tenho problema com remake. Às vezes, quando é uma coisa que eu gosto muito, até tem aquela vozinha assim no fundo, mas nossa, vão mexendo, meu. Mas o antigo ainda tá lá, sabe? É, exato. Deixa o cara tentar fazer alguma coisa. Nesse caso do Suspiria, vai que o ritmo desse novo, eu ainda não assisti, mas vai que o ritmo desse novo me apetece mais. Vai que eu consigo alcançar melhor a linguagem, entendeu? Um bom exemplo que eu tenho... torna aquela ideia acessível para as outras pessoas. Exato. Um bom exemplo que eu tenho de remake, assim, que eu torci o nariz, mas depois eu pensei e falei, ué... Que é quando saiu agora o remake do Ben-Hur, que tá o Rodrigo Santoro, Morgan Freeman. Aí eu falei, caraca, eu vou fazer remake de Ben-Hur, cara? Não precisa. O filme lá da década de 50, ele é muito à frente do tempo dele, ele é muito bem feito. Você assiste o filme, você não diz que o filme é da década de 50 e tal. Aí eu parei assim, pô, mas esse de Ben-Hur, o clássico, ele já é um remake. Pois é. Ele já era um remake de um outro da década de 20. Ben-Hur que todo mundo gosta já é remake. Já é remake, então, tipo, aí eu pensei assim, eu falei, tá bom, é só não ver, eu não quero ver, então não vou ver. Na verdade, esse negócio de remake é uma questão delicada, porque o pessoal tem a mania de justificar remakes, ou de condenar remakes, dizendo, não, você só pode fazer um remake quando o original for ruim e você for melhorar a história, mas na verdade, você pode apenas fazer uma visão diferente sobre uma forma diferente de contar a mesma história, que não necessariamente melhore, mas que seja apenas um take diferente. Uma prova disso é o filme do Vincent Price, o filme clássico do Vincent Price, A Mosca da Cabeça Branca, que foi refilmado pelo Cronenberg como A Mosca, sim. E os dois são igualmente impactantes, respeitadas as proporções orçamentárias e da época. E da época, exatamente. Mas são dois filmes impecáveis de se assistir, todos os dois. Os dois. Completamente diferente e os dois são bons. Não, mas olha só, um bom remake também, que eu gostei, já aproveitando que a gente tá falando de filme de terror, é o A Morte do Demônio, cara. Muito bom, ficou excelente os dois. O antigo clássico do Sam Raimi é maravilhoso. E esse remake que fizeram agora, recente, foi o quê? Foi 2013, eu não lembro. 10 ou 11, caraca, alguma coisa assim, faz tempo. Caraca, é isso tudo já? É. Gente, é maravilhoso, velho, cara, esse filme. Eu me amarrei naquele filme. Eu vejo muito filme de terror. Então, dificilmente uma coisa me impressiona ou me deixa com medo, assim. E depois eu vi o segundo Morte do Demônio, o remake, eu tava sozinho em casa. Deu uma afliçãozinha pra dormir. Né? Deu uma afliçãozinha. E eu costumo, eu vejo muito filme de terror. Cara, eu lembro. É uma coisa que abala assim, o meu sono. É um remake onde eles conseguiram melhorar a história, porque afinal de contas eles têm uma razão séria pra levar a garota lá pro meio da floresta, né? Porque ela tá se recuperando, etc e tal, né? Foi uma boa sacada. Foi uma boa sacada. O filme dá medo mesmo. O filme é gore pra caralho. Mas é muito gore. Muita chuva de sangue é literal nessa história. A única reclamaçãozinha que eu tenho desse filme, que é muito pequena mesmo, né? E provavelmente é uma chatice só minha, é o começo do filme. Porque eu acho que ele teria mais suspense se eles não tivessem mostrado aquela cena de possessão logo na entrada. Pô, eu achei que você ia reclamar da cena pós-créditos, que dá uma cutucada na Marvel. Não, isso aí não me incomodou, não. Eu acharia que o filme teria mais suspense, além do terror gore, né? Se ele tivesse começado sem aquela cena de possessão no começo. Porque aí a gente já sabe que tem um demônio ali, tem uma possessão ali. A questão é que quando eles fazem filmes pros americanos, tem que ser fácil de entender, cara. Assim, ainda mais se for pro público em geral... Não pode achar que o cara vai pegar sozinho. Por isso que tá surgindo. Tem que explicar toda a obra do Stephen King. Por isso que tá... tem que ter um beabá. Por isso que tá surgindo a tendência dos filmes de terror que tem mais... Não vou dizer mais inteligência, mas que eles são um pouco mais devagar, que tem uns temas mais cabeça, assim. Eles não vão pro cinema, né? Vão pro Netflix. Não, mas eu concordo. Não é nem que esse tipo de cinema esteja sendo feito agora. Esse tipo de cinema, apesar dos críticos que temam em chamar isso de novo horror, que eu considero um termo até babaca, esse tipo de cinema sempre existiu, um cinema de horror mais puxado para a arte, um cinema de terror, não só terror, qualquer gênero, mas que não trata o público como idiota e fica explicando, que deixa o público pensar a respeito do que vê e decidir por si próprio o que aconteceu. Exato. Não, exatamente, cara. Sempre teve desses filmes, e tem desses filmes mais pipoca assim, que tem que explicar, olha só, isso aqui tá aqui por causa disso, isso aqui vai acontecer por causa disso, entendeu? Tem muitos filmes assim, porque é aquilo que eu falei ali, é fácil fazer filme de terror, tem muito filme de terror, então os caras vão levando pra esse lado assim, entendeu? Mas eu vou encarar o Suspiria, Pensador, esse remake aí, vou assistir. Beleza. Espero que gostem, eu recomendo. E tem a Tilda Swinton, né? Não pode dar muito errado. Ela é maravilhosa. Tem a Tilda Swinton. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Então, aproveitando que a gente estava falando sobre esse negócio dos filmes que estão indo direto para Netflix, né? O filme que eu escolhi para falar primeiro é um filme que eu assisti que passou por essa situação. Ele foi feito para o cinema e depois de terem feito os testes, aqueles primeiros testes de audiência, né? E ele ter sido recebido meio negativamente, as pessoas disseram que era um filme muito cabeça, que tinha os temas muito complicados. Aí o pessoal assim, então vamos fazer o seguinte, cara, porra, distribui essa merda pela Netflix, né? Porque aí todo mundo assiste, a hora que pra Netflix. Que é o Aniquilação, né? Muito bom. Porra, esse filme é do caralho, eu adorei esse filme. Assim, eu assisti esse filme depois de ter lido o livro, né? Que é um livro do Jeff Vandermeer. É um livro de 150 páginas, ele é muito pequenino. Eu li esse livro tipo em um dia só, né? Ele é um livro esquisito, muito estranho, que tem uma tradição assim meio H.P. Lovecraft, né? Onde as coisas não, isso. Onde as coisas não são muito bem explicadas. O filme, ele é bem diferente do livro, né? Apesar de tem várias semelhanças, mas em geral assim ele principalmente porque o começo do filme já explica qual é o problema. É um meteoro que cai, pô. E cria a zona lá, a área X, né? Que começa... onde as criaturas começam a ser mutadas lá dentro, né? E o exército americano manda as mulheres pra lá pra investigar e tal. No livro não explica, cara. É uma trilogia e durante a trilogia todo dia não explicam o que é aquele negócio. Excelente. Você fica na merda, desesperado. E cada página é uma pergunta nova que não é respondida. Caraca. Eles fizeram isso no filme justamente porque o americano gosta de resposta, né? Porque tem que ter um mínimo de explicação e tal. E ainda assim o filme foi considerado cabeça demais pro telespectador médio de cinema, né? Mas, assim, é um filme que me dá agonia de assistir. Principalmente na parte do urso. Aquele urso desgraçado que grita que nem uma pessoa. Aquilo me dá medo pra caralho. E o seja lá quem tenha feito a edição de som desse filme é extremamente competente. Porque só os sons desse filme já te dão muito medo. Você fechar o olho naquela cena do final lá e ficar ouvindo só aqueles vum, vum, vum, cara, isso já te dá uma aflição danada. Eu gostei bastante do filme e se eu tenho alguma coisa a reclamar dele, seria que eu nem considero a Aniquilação necessariamente um filme de terror. Ele dá suspense, agonia e tudo mais, mas não é aquele terror per se. Eu acho ele mais um drama de ficção científica, assim, extremamente visceral. Mas eu não chego a considerar ele um terror, não, mas gostei muito do filme. Eu pensei exatamente isso aí que o Pensador Louco falou. Pra mim, não é exatamente um terror. Eu pensei, tipo, um 2001 com Apocalipse Sinal, alguma coisa assim. A pegada... Caraca, a pegada... é uma boa comparação. A pegada dele é mais de ficção científica, né? Uma ficção científica, como a Thaís disse, mais visceral, né? Só que, assim, ele tem uma outra coisa de terror, principalmente aquele lance do terror do desconhecido, do terror do que não é explicado, né? Que o H.P. Lovecraft disse, é o maior medo da humanidade, é o medo do que não se conhece, né? Exato. Essa que é a parada que eu gosto em filme de terror. Quando o filme de terror tem isso, ele me pega, cara. Porque o desconhecido, pra mim o desconhecido é muito mais apavorante do que simplesmente alguma criatura, algum monstro, alguma coisa ali aparecendo, caçando a pessoa. Quando você não sabe exatamente o que tá acontecendo, eu acho que é muito pior, é muito mais assustador. Verdade. Eu recomendo, todo mundo aqui viu o filme, né? Eu recomendo que, a termo de comparação, procurem o livro também. Que o livro, ele é bem diferente. ele tem algumas características super estranhas no livro, como, por exemplo, no filme a gente sabe o nome das personagens, no livro eles nunca dizem. Nossa, que agonia. Pô, muito bom. E o livro não, os livros, né? A trilogia, você disse, agora eu vou ter que catar isso aí. É, uma trilogia, mas assim, os livros, as histórias de cada livro são bem fechadas, então se você lê o primeiro, você não tem obrigação de ler o segundo, mas você vai ler o segundo, porque o primeiro vai te deixar tão cheio de dúvida que você vai, porra, caralho, eu tenho que ler essa merda. Vai querer ler o segundo. Agora, só sobre a aniquilação, só uma dúvida que eu fiquei, e eu queria, pra quem já assistiu também, principalmente o primeiro remake, que é bem melhor que o original, olha aí falando de remake de novo, ele não tem um quê de invasores de corpos? Mas a aniquilação não tem remake? Não. Eu tô remake falando... é invasores de corpos. Ah, do invasores de corpos. Isso. Não é exatamente... Tem o tema, né, em aniquilação, das pessoas serem clonadas lá dentro. Serem, né? Substituídas e tal. Serem substituídas, né? Mas assim, porque eu não. Porque tanto no Invasão quanto no Aniquilação quanto Invasores de Corpos, você não sabe exatamente qual é a intenção dos alienígenas. Né? Mas no Invasores de Corpos você pode tentar adivinhar, que é substituir toda a humanidade e tomar conta do planeta. Em Aniquilação, você não sabe o que os alienígenas querem. Você não, não, fala... não, eu entendi isso. O que eu quero dizer é que ele tem essa mesma sensação, assim, de que. Independente de qual seja a intenção dos alienígenas, e justamente por serem alienígenas é que a gente não entende, ele tem também esse negócio de nos evoluir, nos substituir de uma certa forma, uma coisa meio nietzscheana, né? Ele tem um tema bem parecido nessa parte aí. Isso. Os alienígenas da aniquilação são ainda mais misteriosos, porque sim. Não faz a menor ideia do que eles querem. Muito bom. Eu vou puxar aqui, cara, um clássico agora recente. Filme que já teve vários. A gente já falou aqui de remakes e mais remakes. E ele já teve várias versões. E agora teve uma continuação, meio reboot, meio remake. Que é o Halloween, agora de 2018, né? O novo filme do nosso querido Michael Myers. Cara, eu me amarrei nessa nova versão, nessa. Porque que acontece? Nesse novo Halloween, ele simplesmente ignorou todas as outras continuações que tiveram. Exceto o primeiro filme. Ele continuou direto. Ele é uma continuação direta do primeiro filme. Eu achei isso interessante. Decisão sábia também, né? Pô, muito bom. Sim, excelente. Sim. Né? Pulamos anos 80, 90. Mas o Halloween 2 é bom, cara. Mais ou menos. Não. Assim, os outros já... Daqui a pouco ele vai querer defender o 3 também, que não tem nada a ver com a história. Só uma coisa, só um disclaimer aqui. Halloween, ela foi um filme envisionado pelo John Carpenter para ser vários filmes chamados Halloween, cada um com uma história diferente e personagens diferentes. Ele fez o Halloween 1, criou o Michael Myers, a cara lá do William Shatner, pintado de branco, etc e tal. Mas o segundo filme e o terceiro filme, cada um ia ter uma história baseada numa noite de Halloween que não teria nada a ver uns com os outros. Mas como o filme dele fez muito sucesso, eles acabaram dando aquela puxadinha. Então, o Halloween 3, na verdade, era pra ser o 2, que o estúdio postergou. E daí já perdeu o controle completamente sobre isso. Virou bagunça. Aí virou bagunça, essa bagunça aí, que foi tendo filmes atrás de filmes, o cara virou um imortal, até se decepado e ressuscitado, entendeu? Então, eu achei interessante a forma como esse filme, ele simplesmente aniquilou todos os outros, com a simples frase, quando a menina falou assim, o Michael Myers é irmão da tua avó? Eu falei, não, isso aí foi, o pessoal inventou, no decorrer dos anos. Pronto, essa frase matou tudo. Tipo, excelente. Assim, tudo que foi visto é lenda, é mito, né? O que vale agora é ali, aquele filme que tá ali agora. Eu achei isso sensacional, cara. Porque no filme original, a personagem da Jamie Lee Curtis era a babysitter da família. Foi aquela que o Michael Myers não conseguiu matar aos 10 anos de idade. E quando o Rob Zombie, aquele estrupício, fez o remake do 1 e do 2... ele criou uma ligação familiar que simplesmente não existia. Exato, exato. Não, é, e eu acho que, se não me engano, um dos filmes antigos também já tem esse negócio de falar que ela era a irmã dele. Eles fazem um retcon aí, né? É, tem algum dos filmes antigos que eles falam que ela é a irmã dele e tal. Tanto que no H20 tem esse lance dela. Já... O que é realmente estranho nesse novo Halloween é uma mulher de 75 anos sendo perseguida por um assassino de 70. Olha aí, cara. O horror na terceira idade. O que eu achei mais estranho desse filme é um podcaster ter $5,000 pra poder pagar o entrevistado. Não, não é vergonhoso, isso eu achei, cara. Mais não é vergonhoso. Isso eu me senti ultrajado. Eu também. Eu como também. Assim, isso é um absurdo? O que tá acontecendo nessa sociedade? Cara, a gente tá fazendo alguma coisa errada. É, tem... Eu assisti no cinema. Lá já chegou o ano do podcast, lá. Já passou o ano do podcast, lá. Eu assisti no cinema e na hora que os podcasts são assassinados, eu comecei a... Mata, mata, desgraçado, ninguém ganha tempo fazendo podcast. Não, mas olha só, essa a cena do... Eu gostei muito das cenas de morte, a tensão criada, cara. Esse filme novo, cara, ele remeteu muito ao filme antigo, o clima... Tem uma hora que ele tá na rua, que já é Halloween de noite, e ele tá andando, uma criança esbarra nele, e faz o efeito sonoro do filme da década de 70, cara. Que isso. Negocinho. Eu falei, cara, aquilo foi nós também. Nossa, eles botaram isso. Até isso eles lembraram, cara. Não, cara, foi muito legal. O diretor usou muitas escolhas interessantes de filmagem, inclusive traveling shots, né? Tracking shots, seguindo ele sem corte por dentro da casa para ver como é que ele se movimenta quando tá cercando alguma vítima. Mas o que eu curti mais é que... Vamos entrar um pouquinho na psicologia do filme. Por um lado, nós temos o Michael Myers, que é, segundo envisionado pelo John Carpenter, que foi o criador, ele é a personificação do mal. E por isso ele não pode ser facilmente morto, ou não fica morto, etc e tal, porque Sim. ele é tipo mal encarnado. Apesar de não ser explicado isso de maneira nenhuma, ele é dito, inclusive pelo Dr. Loomis, que era o psiquiatra do filme original, que ele era a personificação do mal. Mas então, esse cara saiu velho para continuar a matança de dentro do hospício, achando que ia ser tipo um domingo no parque, no Silvio Santos, mas ele não contava que a Laurie, a babysitter dele, a sobrevivente daquela noite, também teve esse tempo todo pra se preparar e praticamente virou a Sarah Connor, né? É. Isso foi uma parada muito, muito interessante. Tem algumas mortes também inesperadas nesse filme, que eu achei... interessante também, mas, cara, a única coisa que não me pegou nesse filme, que eu falei assim, eles forçaram um pouquinho, foi na hora que o médico dele lá coloca a máscara e dá um ataque dele lá, de querer um ataque de pelancas, né? É, eu quero saber como é, eu quero sentir e tal. Nessa hora eu falei, eu pensei assim, cara, não é possível. Tipo assim, eu cheguei a achar mesmo que, tipo, o Michael morreu? E esse cara vai continuar agora? Eu falei, como assim, cara? Aí eu fiquei assim, não é possível. Aí eu cheguei a pensar que o ator que tava fazendo o psiquiatra era o ator que fez o Michael Myers na década de 70. Eu falei, será que é o ator? Eles estão homenageando o cara, estão botando o cara pra poder usar a máscara? Aí eu falei, pô, não é possível, velho. Aí logo depois eles voltaram, o Michael Myers voltou e matou o velho e continuou. Aí eu falei, pô, graças a Deus. Michael Myers mostrou que não gosta de fanboy e matou logo o médico. Cara, mas eu curti muito. E eu achei que já tinha dado um final, mas parece que vai ter um remake mesmo. Vai ter continuação, quer dizer, né? Vai ter um... Um ponto que eu não gostei, ainda que eu não gostei, que eu achei que podia melhorar no filme, é porque ela tava tão bem preparada que o clímax ficou um pouco sem graça, assim. Tipo. Você não sentiu uma ameaça real? Sei lá, o tempo todo eu sabia que tinha um plano, que a casa era toda uma armadilha. E aí, pessoal, aqui é o Jorge. E essa história aí de toda preparada com uma casa que era toda uma armadilha, isso daí não é Esqueceram de Mim da Sexta-feira 13, velho? Paulo Gato! Sim, teve um lance também que eu achei esse meio... Eu falei, por favor, né? Foi quando ela parou na porta, descosta pra porta, com vidro na porta... Tipo assim, totalmente vulnerável pra ele entrar, arrebentar o vidro e segurar ela. Eu falei, caraca, a mulher toda preparada faz uma dessa? Eu que não tenho preparo nenhum, se tiver alguém, eu não vou ficar na porta, meu irmão. Pô, qual é? Entendeu? Mas ainda assim, o filme foi muito bom, eu gostei da releitura que fizeram. Qualquer filme do Halloween que teve depois do primeiro, esse aí com certeza é o melhor. Assim, ele é um filme que tem muita, muita, muita autorreferência. Será que uma pessoa que não viu o primeiro conseguiria gostar desse filme, isoladamente? É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Porque ele tem muita autorreferência. Várias cenas, várias filmagens são uma coisa assim. Eu me empolguei porque eu tinha revisto o primeiro há pouco tempo. É, então, assim, eu conseguia ver tudo que tava ali de parecido. Esse novo aí. É. Eu acho. Então eu consegui pegar todas. Isso me empolgou, assim, no cinema. Caraca, ali, é porque é coisa de família. Não, eu acho que as referências. Uma pessoa isoladamente conseguiria gostar. Referências são um bônus. Se você vai assistir o filme nunca tendo visto um Halloween, a história é tão explicadinha sobre tudo que aconteceu que você arma lá a tua suspensão de descrença e consegue assistir. Mas se você já conhece, tem todos os filmes, até os filmes ruins, e são a maioria do Halloween, são referenciados ali. Então você fica tentando também achar easter eggs o tempo todo, né? Sim, sim, sim, verdade. O meu segundo filme, que eu só descobri na hora que a gente foi gravar, que também é do J.J. Abrams, eu tô sentindo um padrão nesse ano pra mim. E esse filme também é meio ficção científica, é o Operação Overlord. Porque ele tem as duas coisas que eu gosto. São dois filmes que eu gosto num só. Filme de guerra. Olha, e filme aí de zumbi. Tudo junto. Eu tô doido pra ver esse filme. Eu ainda não vi esse filme, também, cara. Eu quero ver. 50% dele é puro filme de guerra. É puro Resgate do Soldado Ryan. Com efeitos especiais bem maneiros. A primeira cena do avião é pô, você devia ter visto no cinema, cara. Porque eu não sei se na televisão vai ter o mesmo impacto. Eu ouvi dizer isso, que a parte de guerra do filme no início é filme de guerra total e dos bons, entendeu? Sim, sim, é um bom filme de quase guerra. Eu vou enganar minha mãe pra fazer ela assistir esse filme, porque ela ama filme de guerra, mas odeia filme de terror. Não, e o nome do filme é Overlord, que é o nome da operação que levou o dia a dia. Tipo, é um filme de guerra, pronto, pelo nome, tá aí. Mas, além de ser um filme legal, divertido, ele tem ação, tem o terror. Assim, é o melhor jogo de videogame jamais feito, cara. Porque eu saí daquele do cinema querendo jogar aquele filme. Olha só. Boa. Mais do que o jogador número um? Não tem um Battlefield que tem uma opção dessas de zumbi na Segunda Guerra? Pô, cara, se tiver, eu vou comprar. Eu só tenho do Red Dead Redemption. E acho que o zumbi no Faroeste não deve ser tão legal quanto o zumbi na Segunda Guerra. Eu acho que tem pelo menos tem um mod de zumbi na Segunda Guerra. Battlefield? Não sei. Battlefield? O bom é que se você Call tem... Call of Duty ou Call of Duty. Alguma... Olha aí. Se você tem alguma restrição em proteger nazistas, você não vai ter contra zumbi, então acaba qualquer dilema ético aí. Mas se você tem alguma restrição de proteger nazista, é melhor reconsiderar a sua vida. Exatamente. Se reconsidera como ser humano, ponto. Mas aí... Mas vamos lá. Mas assim, eu não assisti esse filme ainda, tô ficando bem interessado, até porque eu gosto quando verte de um gênero para outro, tipo filme de guerra que verte para filme de zumbi e tal. Explica a sinopse, como é que é o filme. O nome do filme é Overlord, que é o nome de uma das operações que levaram ao dia D, uhum, né? Ali, início do Resgate do Soldado Ryan lá. E é um grupo de paraquedistas. Que eu imagino que o cara tem que ser muito maluco pra ser um paraquedista dentro do ambiente de guerra. Nossa. Porque, tipo, nada vai te garantir que os caras não vão atirar pro alto, mas tudo bem. E eles têm que cair num determinado lugar na França, chegar numa torre de comunicação que tá numa igreja e destruir aquilo pra poder facilitar os aviões fazerem a cobertura aérea na hora da invasão da praia lá, da invasão da Normandia. Essa é a missão, começa o filme, metade do filme é isso. Quando eles estão caindo, claro que ataca um avião. E essa cena é muito maneira. Tudo computador, mas é muito maneira. E eles têm que sair pulando no desespero. Todo mundo atirando pro alto. Eles caindo de paraquedas. Caraca. Quando eles caem lá, tem 4 gatos pingados. De uns 30, 40, tem 4. E eles têm que continuar a missão, que é pra poder instrumentalizar a invasão. E eles seguem lá, os 4 cabeças lá vão seguindo, encontram com nazistas e chegam no vilarejo lá da França, que tá dominado pelos nazistas. Só que aí, a igreja que tem a torre de comunicação não é uma simples igreja com torre de comunicação. lá no subsolo tem um laboratório onde nazistas fazem experiências. Eles usam o pessoal da cidade e aí vem a zumbificação da coisa. Porque não é um zumbi tradicional, é mais um mutante, assim. É zumbi porque a gente pega do estilo, né? Vai andando, vai atirando, que ele meio que tem uma consciência, né? Os zumbis, né? É, uns mutantes ultraviolentos, assim. Tá mais pra um zumbi do Extermínio do que pro zumbi do Walking Cara, Dead. Cara, eu tô doido pra ver esse filme, eu não consigo parar pra ver esse filme, eu quero ver. Entendeu? Aí tá todo mundo falando muito bem desse filme, cara. Muito bem desse filme. Tá na minha lista já. Eu tô ganhando muito. Ele é bem filmado, é bem feitinho, é divertido. E, pô, se botasse uma linha no final, podia virar um Cloverfield também, cara. JJ, pô. Excelente. Pô, cara, pior que... Eu lembro que quando ele saiu, o pessoal chegou a achar que talvez pudesse ser alguma coisa assim, mas aí o pessoal falou que não era nada a ver, tinha nada disso não. E tal. É, o problema, eu acho que o problema do Cloverfield é isso, que a galera meio que pegou um preconceito por causa dessa parada de ficar misturando tudo, meio que forçando pra poder misturar, de virar franquia, né? Simplesmente faz um filme só e acabou, mas não, fica juntando tudo e tal. Aí, tanto que quando o Cloverfield Paradox saiu, a galera ficou, pô, é Cloverfield, aí ficou meio assim e tal. Mas quer fazer um filme do Cloverfield pra eu ir pagar pra ir no cinema pra ver de verdade? Faz um Cloverfield versus Godzilla, pronto. Olha, já pensou, tá cara? Cloverfield versus Godzilla versus King Kong, um Mexican standoff. O King Kong já tá pra acontecer, em breve vai acontecer. Isso. Então, Cloverfield versus Godzilla versus King Kong num lugar silencioso, sem fazer barulho. Porra, num lugar silencioso. De olho vendado, cercado pelos kaijus. De olho vendado na caixa de passas. E com os Jäger lá do Pacific Rim também. Isso. Aí junta tudo. Olha, não sei se eu vi esse filme, mas eu jogava esse jogo de luta. Pois então, eu vou falar do Um Lugar Silencioso, que foi recém-mencionado aqui. E, olha aí, sinto que despertei a ira de alguém. Eu amei esse filme, cara, eu amei esse filme. Eu gostei muito, assim. Ele tem uma pegada muito alien, né? O fato do silêncio por si só do filme, a razão porquê do silêncio, torna muito mais agoniante a experiência de você estar ali, porque tudo é tão quietinho, assim. O ambiente sonoro do filme é perfeito pra você... Qualquer clipe caindo no chão assim já te dá um arrepio que você acha que vai dar merda. Sim. Cara, eu fui ver esse filme no cinema e logo no começo da sessão o cinema tava lotado. Filme de terror, cinema lota, né? E tava falando... O filme começou, eu já sabia que o lance do filme era o silêncio. Que o filme tinha que ficar muito... a sala tinha que ficar em silêncio, eu já tinha essa informação. Então eu tava me dando nervoso porque a galera tava conversando e hi-hi-hi, e tititi aqui e tal, e biscoito e pacote e tal. Aí só que tipo assim, achei com 5 minutos de filme, sei lá, logo nos primeiros 5 minutos de filme, eles andando no mercadinho lá, a família, né, fazendo um silêncio, a galera sentiu que o filme tava muito silêncio, que eles não estavam falando, que eles estavam só fazendo sinal. Aí a galera travou. Daí pra frente, meu irmão, qualquer barulhinho que acontecia, nossa senhora, era um... Porque, tipo assim, você fica dentro da sala de cinema, tá um silêncio absurdo. Você sabe que as criaturas que existem no filme, os monstros que existem no filme, elas atacam por causa do barulho. Então, quando tem um mínimo barulho, a primeira coisa que você pensa, lascou, é a morte tá vindo. Ferrou, entendeu? Pois é. E cara, isso foi sensacional, isso. Não, foi muito bom, cara. É como você falou, é o silêncio que antecede o cagaço. Você tá naquela expectativa e você não depende de jumpscare, não tem quase jumpscare no filme, porque na verdade você entende logo nos primeiros minutos o porquê do silêncio, como as criaturas atacam, né? Isso aí não é spoiler pra ninguém, que acontece logo na abertura, a criancinha morre por causa de uma porrinha de um brinquedo de foguetinho. E a partir daí, você fica na expectativa porque qualquer barulho que você ouvir pode indicar a morte de alguém. Exato. E esse então lance da criança... Então você fica sempre na tensão. Eu gravei com a Thaís lá no Sabre na Nós sobre esse filme e uma coisa que eu comentei. Quando num filme de terror, logo no início do filme, a criatura, o mal que tem no filme, ele mata uma criança, ele gera um pavor muito maior no telespectador. quem tá assistindo. Porque, tipo assim, cara, é criança ou cachorro? Ninguém tá salvo, né? Ninguém tá criança, salvo. Ou é, criança ou cachorro, isso é. Tipo morreu, assim, você já sabe que vai dar bad. Caraca, é mal mesmo. Entendeu? Tipo, tu vê que é mal, matou uma criança, cara. É mal mesmo. Então gera uma tensão muito maior. Esse é um dos filmes que eu vi que a construção da tensão é uma coisa assim, fora do normal. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo. Caiu? Ah, tá. É que ficou um silêncio. O que esse filme merece de mim é só meu silêncio. Pubum. Tá, tudo bem, eu cumpri. Você tá com medo do monstro, você lembrou agora. Sério. Cara, tu viu, porque, assim, tu viu no cinema eu ou viu em casa? Eu vi no cinema. Eu fui ver esse filme querendo gostar muito do filme. Cara, eu achei que o conceito do filme era do caralho, né? Mas aí eu sentei e o começo do filme é legal. Essa parte aí da, porra, matar a criança, porra, sou totalmente a favor. Você tá torcendo pra isso acontecer. Caraca. Pessoa aprazível, né? Mas o resto do filme, cara, a gravidade da Terra foi me puxando pra baixo quando eu assisti esse filme. Porque esse... Assim, eu não gosto de ser nitpicker. É sério. Eu gosto de assistir o filme e considerar o filme pela integridade total do filme. Não por... Ou uma ou outra coisinha que eu acho errado, né? Mas eu vi tanta coisa errada nesse filme, cara, que comecei a ficar desesperado e tipo assim, não é possível, meu. Não é possível que essa gente é tão idiota. Manda ver, solta o cachorro aí, cara. Por exemplo, se eles sabem que as criaturas não atacam perto da água porque a água faz aquele barulho, por que eles não vivem perto da água? Se eles sabem que a criatura não... Se eles estão construindo uma câmara anti-som para a criatura não ouvir nada enquanto a mulher está dando a luz, por que que eles não vivem dentro dessa câmara? Né? De onde vem a eletricidade? As outras pessoas onde estão? Você vê só a fogueira, mas não tem comunidade. Elas nunca se reúnem para fazer nada. E tipo assim, um ano e pouco que essas criaturas invadiram a Terra e o máximo de informação que o cara conseguiu reunir foi uns recortes de jornal e um quadro branco que eu tenho um igual aqui, do mesmo tamanho, onde eu anoto as minhas tarefas diárias, com quase informação nenhuma. O cara quer me dizer que o exército americano, que tem um míssil que penetra numa montanha a 200 metros e explode dentro de um bunker blindado, e eles não têm nada para usar contra essas criaturas que parecem ser animais... Que eles não têm inteligência nenhuma, que eles são um bando de animais selvagens? Não, cara! Que o ponto fraco. Assim você que o ponto vai. Fraco dessas, assim você vai odiar todos os ponto, filmes. O ponto cara. Fraco dessas criaturas é microfonia, mano! Microfonia! Não, nesse ponto eu vou concordar com a Thaís, cara. Se você prestar atenção, nenhum filme de terror é necessariamente lógico, né? Tá, tá. Se você pensar que, rapidinho, se você pensar que todo filme de zumbi seria rapidamente resolvido, e nem pelos militares, pela construção civil, simplesmente passando com um avião e jogando cal em cima deles, que come carne morta e desfaria os zumbis em poucas horas, você pensa em por que ninguém teve essa ideia até hoje. Não, eu não tenho problema nenhum com suspensão da descrença. Só que assim, eu fui pra ver esse filme querendo gostar muito dele, e eu achava que ele fosse um filme um pouco mais inteligente, né? Não, que ele não tivesse tantos erros de pesquisa, porque isso é erro de pesquisa, cara. Eu já acho... Eu vou dar um ataque de oportunidade aqui. No programa do Sábio da Noite sobre Lugar Silencioso, tem o Will, tem o Clemerson Ruivo, e a gente fica discutindo várias justificativas, porque a gente gostou do filme, a gente fica tentando justificar tudo. Então, a maioria das coisas que você levantou aí, a gente tentou achar uma desculpa pra ser daquele jeito. A gente pensou nisso, né? Tipo, por que que... Tipo, a casa... Construir a casa no rio. Tipo, construir uma casa. Exato. Faz barulho. Não precisa construir a casa no rio. Vai morar perto do rio. Vai ter a luz perto do rio, cara. Vai dar a luz perto do rio. Então, cara, mas o problema todo é isso. Tipo assim, qualquer coisa que você for fazer. Se você for morar perto do rio, você vai levar... Você vai morar no meio do mato? Não vai... Eu digo... Boa parte da culpa da decepção é minha mesmo, porque eu fui querendo gostar muito, né? A expectativa tava muito alta. É, a expectativa tava muito alta, eu caí no hype, né? Coisa que eu não... Porque assim, tem esse lance, qualquer coisa que o cara for construir, por exemplo, uma cena que eu questionei na hora, E depois eu fiquei, não, não teria como realmente ela fazer isso. É na cena em que ela tava carregando o peso lá e o negócio levantou um prego na escada. Eu falei, caraca, por que ela não simplesmente tirou esse prego dali depois? Porque ia fazer barulho. Entendeu? Ela tem que pegar um martelo, ela tem que, qualquer coisinha que ela pudesse fazer ali, aliás, fazer um barulho. Aliás, é uma escada muito mal construída, hein? Quem é que constrói uma escada com um prego apontando pra cima? Não, cara, o prego não tá apontando pra cima. O negócio que ela tava carregando agarrou no prego, amassou o prego e o negócio subiu, alguma coisa assim. Alguma coisa que ela tava mexendo ali que fez o prego levantar na hora. Então, ela não tinha muito o que fazer. Entendeu? Então, tipo assim, qualquer coisa no filme ali, eles estavam meio que amarrados. Agora, por que, que o exército não matou, não destruiu o bicho e tal? Sabe-se lá quantos bichos estavam quando teve a invasão? O que causou aquela invasão? Foi o paradoxo do Cloverfield que botou aqueles bichos ali? Foi o meteoro que caiu? Essa informação a gente não tem, então não tem como saber, tipo... Simplesmente os bichos vieram, eles só atrás do barulho, eles estão sobrevivendo, cara. Eles estão meio que presos ali tentando sobreviver, entendeu? Eu concordo com o Will, principalmente porque não é nem questão de suspensão de descrença, eu acho, assim. Eu tendo a medir os filmes como bons ou ruins pela forma como a história é conduzida. Nós esperamos, assim, que todos nós, como audiência, a gente tenha a noção de sermos mais inteligentes que os atores representando os papéis representados pelos atores, né? A gente, por estar passivamente assistindo, a gente sempre fica naquela, por que você pegou o caminho da esquerda em vez da direita, da esquerda era mais sinistro, por que não fez isso ou não fez aquilo? Mas eu não acho que isso necessariamente transforme o filme em ruim. Eu acho que ele foi bem filmado, acho que ele foi bem dirigido, a tensão foi bem feita. Mas realmente, se você for olhar, qualquer filme é tão cheio de paradoxos, de idiosincrasias, assim, de atitudes que as pessoas não deveriam ter tomado e tomaram simplesmente porque estava no roteiro, que eu não me perco muito nisso, não. Mas eu entendo porque você não gostou, mas eu não... Eu entendo o que você está dizendo. Inclusive, tem um crítico americano que ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz... Todo filme tem erro, mas a atuação e a história, quando te distraem do erro, tornam o filme bom. Só que não funcionou comigo com o Lugar Silencioso. Não, tranquilo. Eu não consegui me distrair dos erros. Ah, entendi. E naquele final, quando a mulher engatilha a shotgun, cara, eu só faltei esperar entrar os créditos com aquela música do The Who gritando Yeah! Eu achei que ela tinha virado a replay do Alien no final, assim. Pra mim, eles morreram. Sim, não durou dois dias. Pra mim, acabou, morreu. A beleza é essa, né? Eles morreram, mas vai você saber. Não vai saber. Porque pode, no fundo do seu coração, você pode achar que... O cara lá, o John Krasinski... Vai ter sequel, viu? Então, mas o John Krasinski já falou que vai ser outra história, não vai ter nada a ver com o primeiro filme. Entendeu? Deve mostrar uma outra família, ou outro sobrevivente, em outro lugar, ou em outro tempo, ou início de como surgiu, ou depois daquilo ali. Ele falou que não vai ter nada a ver com o primeiro filme. Entendeu? Vai ser só no mesmo universo, mesmo ambiente. Agora, sobre esse lance que o Pensador Louco falou... Sobre a gente está numa zona de conforto, que a gente está assistindo um filme ou na sala do sofá ou na sala do cinema e tal, e fala, por que está indo por aí, por que está indo por ali e tal, e fica chamando o personagem de burro, porque a gente não está na situação, porque se a gente tivesse, talvez a gente fosse com mais idiotice ainda. Essa semana tem um exemplo que eu tava atrás de um caminhão, tipo na saída do trabalho, e tinha um caminhão parou em cima de um quebra-mola assim pra falar na guarita. E aí ele tava falando, eu não sei, que ele não apertou o freio, ele começou a descer e eu tava atrás dele. Tipo, quem disse que eu sabia onde ficava a minha ré? Travou, deu pano. Cara, não sabia. Ré, cadê? Tipo, sorte que ele conseguiu, ele viu que tava andando e ele parou. Eu não consegui dar ré, cara. Não, mas isso... Cara, meu carro, mas tipo assim, quando você assiste um filme, é divertido você ver no filme que o filme é burro. Né, que as personagens do filme são boas. Sim, aí o ponto que eu contrário, quero... O contrário não é legal. Não é o filme me chamar de burro. Então, pode ser, pode ser, tudo bem. O personagem da situação, um tempo atrás eu fui com a minha esposa, a gente tava no shopping, e tinha esse negócio de casa de terror, de você entrar e andar pelos corredores, e vinha as pessoas te assustar, né? Você tem que entrar e sair do outro lado. Eu sempre engavei, pô, filme de terror, não sei o que. Cara, eu tive a prova de que eu num filme de terror, se a minha vida fosse um filme de terror, eu ia morrer nos primeiros 10 minutos. Eu ia ser o primeiro a morrer, aquela primeira personagem que morre. Só pra poder morreu. Eu ia ser a criança do filme do Lugar Silencioso. Ia ser a criança de terror moderno. A criança do terror moderno, entendeu? É o Will. Cara, no primeiro corredor, quando veio o negócio acima de mim, eu quase morri no coração, eu travei, minha esposa travou e eu fui proteger ela. E foi, se fosse uma criatura, eu tinha me matado mesmo. E eu sabia que era uma brincadeira, cara. Isso que... Ai, cara. Mas é, esse filme é muito bom. Eu gostei demais desse filme, eu gostei. É, então, o outro filme que eu escolhi pra falar é o Upgrade. E cai de novo naquilo que a gente tava falando antes. Ele não é exatamente um filme de terror. Ele é um filme de ficção científica, né? Que trata de... da integração do homem com máquinas, que é uma coisa que está ficando cada vez mais real, cada vez mais próxima, e no futuro, com certeza, vai ser comum você ter alguma coisa implantada no seu corpo que te torna mais do que humano, ou menos, né? Depende do seu ponto de vista, né? Quem assistiu esse filme? É isso que eu ia falar, eu tinha nem ouvido falar desse filme, Upgrade. Somos dois. Thaís? Eu também não assisti, não. Eu achei que ia ser mais pra ação, assim. Eu vi o trailer, eu achei que era mais pra ação do que pra terror. É, ele é mais ficção. Ele é mais ficção científica do que de terror. Ele é um filme que foi direto pra streaming, né? Ele não foi pro cinema. A atuação desse filme tá muito bacana, principalmente do ator principal, né? Que é o Tom Hardy genérico. É o Tom Hardy genérico, né? Mas ele tá... Ele atua muito bem nesse filme. Ele é um mecânico, né? Ele é um cara que é considerado retrógrado no futuro, porque ele não tem nenhum implante cibernético. Ele é um cara old school, ele gosta de consertar as coisas com as mãos, não tem telefone celular, né? Ele é o cara, assim, puro, né? Não tem... E a esposa dele trabalha numa mega corporação. A mulher já tem um implante no cérebro para se comunicar diretamente com a casa, né, esse tipo de coisa e tal. Aquele futuro limpo, os carros são autodirigíveis, tudo com energia solar, né, tudo autossustentável e tal. E acontece que eles acabam se metendo inexplicavelmente num acidente de carro. Depois do acidente de carro, aparece uma gangue lá, a gangue mata a mulher dele e deixa ele paraplégico, do pescoço para baixo, né, tetraplégico, caramba, do pescoço para baixo. E esse cara, ele tem um amigo que é um gênio da informática, né? Que tipo assim, eles são amigos, mas eles têm aqueles pontos de vista bem diferenciados a respeito do mundo. O cara acha que todo mundo tem que ter implante cibernético, né? O cara desenvolve e sistemas de operacionais para computador com inteligência artificial, que são assim, as coisas mais... coisa de... porra, 50 mil anos no futuro, né? E aí ele oferece pro cara, assim, eu posso implantar em ti, na base do teu crânio, né, um chip com uma inteligência artificial que não apenas vai te fazer andar de novo, como vai te garantir algumas vantagens extras, aí você pode encontrar os caras que mataram sua esposa e se vingar deles, né? É meio que uma história de vingança, assim, né? Interessante. E aí o cara, e o cara, apesar da resistência dele, ele aceita, né? Porque a vontade dele de se vingar é maior do que a vontade, e principalmente voltar a andar, né? Porque ele é um cara que trabalha com as mãos, ele quer, meu, martelar peça de carro e tal. E ele aceita, coloca o chip no pescoço dele, e o chip tá vivo, ele tem uma inteligência artificial extremamente avançada. E aí é tipo, meio que Venom, né? Tem uma voz na sua cabeça que manda você fazer coisas. E algumas coisas você... uma voz na sua cabeça que manda você fazer coisas e algumas coisas você não quer fazer, mas você vai fazer do mesmo jeito. É tipo o Dr. Octopus no Homem-Aranha 2. É, uma coisa assim, que cara. Que bagulho meio que mexe na cabeça dele. Pois é. E aí você vê a história do cara indo atrás da gangue que matou a esposa dele, desvendando alguns outros segredos. Não sei, não sei se eu devo contar esses spoilers pra vocês, porque ninguém viu, né? Mas existe um outro motivo. Aquela gangue não é uma gangue aleatória que apareceu lá pra roubar eles, né? Não, mas eu me interessei, eu vou assistir esse filme. Eu vou assistir também. Tipo assim, a atuação, principalmente do cara, do principal, é muito boa. E uma coisa que me deixou impressionado é que, assim, tem umas cenas de luta muito bem coreografadas nesse filme. Que assim, ele não sabe lutar. O personagem não sabe lutar. Ele, na hora que ele vai lutar, ele deixa na mão do chip, né? Chip, na mão da inteligência artificial. A luta não é apenas muito bem coreografada, como principalmente na primeira luta em que ele bota o comando do corpo no chip e o chip começa a dar umas piruetas, cara. A cara que ele faz... tipo de Jack Chan com terno de 2 milhões de dólares. É, cara, é tipo a cara do Neo quando descobre que sabe lutar Kung Fu no Matrix. A expressão dele, a expressão facial dele destoando da expressão corporal dele é impressionante, cara. Esse cara é bom. Esse cara é muito bom. Muito bom. É o único filme que eu vi com esse cara aí é um filme do elevador, que tem pessoas presas no elevador e uma das pessoas é o demônio e esse cara é uma das pessoas que tá presa dentro do elevador. Esse filme é ruim demais. Ele fez o Homem-Aranha de Volta ao Lar. Ele é um dos capangas do Abutre. Nossa, nem lembrava desse filme. Levar capanga é difícil. Ele tem uma memória maneira. Mas recomendo. Quem não assistiu, é um desses filmes que também foi considerado muito cabeça e foi direto pra streaming. Olha aí. Eu vou ver com certeza. Vou assistir também. Vou procurar aí pra assistir. E agora eu vou falar sobre o filme que, pra mim, é o melhor filme de 2018. E ainda me atrevo a dizer que é um dos melhores filmes de terror que eu já vi nos últimos anos, cara. E é Concordo. Muito tempo que eu não ficava tão impressionado com um filme de terror como eu fiquei com Hereditário. E esse filme, cara, é um terror psicológico absurdo. O que acontece nesse filme com a família... esse lance de uma maldição. Cara, foda-se, não era pra entrar aqui não, mas foda-se. Hereditário destrói as mentes das pessoas. Não assistam, não assistam. Jorge, não deixa assistam, isso também. Não assistam, não assistam. Hereditário é o mal encarnado. Cara, eu vou falar pra você que o Hereditário, quando o filme acabou, na hora de ir embora, eu e minha esposa dentro do carro, a gente indo pra casa, e a gente ficou... Aí ela ficou... Bravo, né? E, cara, a gente ficou desconcertado, velho. Um vazio no peito, muito tempo que eu não sentia isso, cara. Eu cheguei em casa, clamando sangue de Deus. Eu falei, Senhor, Deus, que todo mal fique lá fora, que não venha comigo. Cara, porque foi sinistro. Pra quem nunca assistiu, todo mundo que já assistiu esse filme... Não, eu não assisti. Eu já. Eu assisti. O Matheus não assistiu, né? É um lance de é uma família, tem a mãe e tal. Eu já começo o filme com a avó, a mais velha, a matriarca, né? Morreu. E tá a filha dela e ela tem dois filhos, um jovem, uma criança. Mais o marido e tal. E, tipo assim, a família tá toda meio destruída, cara. Assim, o filme é toda uma tensão psicológica. Ele é um terror psicológico. Porque lance de aceitação, de conflito da mãe com o filho. O filme é um drama, por um acaso, dentro desse drama tem uma maldição hereditária que tá passando pra próxima geração da família. Então, ou pelo menos é o que você acha até certo ponto. É o que você acha, é. Porque uma boa parte do filme você fica naquela do tipo... aquele lance que eu falei de você não saber o que tá acontecendo, se realmente tem alguma maldição ou se a mulher tá pirando, se a mulher tá ficando louca, entendeu? Você fica uma boa parte do filme sendo levado pra esse lado. É porque falar desse filme sem dar muito spoiler é complicado. É bem complicado. Deve ter gente que até hoje não sabe o que tá acontecendo. Eu, por exemplo, eu não sei se eu gostei até hoje. Eu saí do filme meio tela azul. Eu tô, assim, toda vez que eu penso em Hereditário, dá tela azul. Eu não sei te dizer se eu gostei ou não. Eu achei o filme maravilhoso. Eu acho, assim, que ele é um drama, mas um drama de terror, assim, porque apesar de ter muito terror e suspense psicológico, ele também não mede esforços na hora de mostrar violência de forma, assim, bem brutal, né? Cara. Ele tem uma cena que é chocante, que... É o grande plot twist do filme, que é logo no meio do filme, ou pouco antes da metade do filme, que eu fiquei, what? E tipo, caraca, o filme não é sobre isso, não? o filme, eu soube o que é esse filme. E daí pra frente eu fiquei, caraca, velho. E foi um rumo totalmente que eu não esperava, velho. E, nossa, cara, é fantástico. Um colega meu, ele teve uma definição pra esse filme que ele falou assim, desconfortável. Esse filme, ele te... Você fica desconfortável com esse filme. O filme acaba... É o filme que te perturba, né? Exato, é perturbador esse filme, cara. Nossa. Ah, melhor melhor tipo de filme vou assistir hoje já. E a Toni Collette tá atuando do avesso. Não, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Toni Collette, ela tá ali. E eu só tenho... A Toni Collette tem mania de fazer personagem que tá com depressão. A maioria dos filmes dela, o personagem tá depressivo. Tá com o cara pra baixo, tá na bad, tá... Ou com algum problema mental, né? Exato, entendeu? Mas esse filme Hereditário foi a melhor atuação dela disparada nesse sentido, cara. O que eu acho incrível é que até determinado ponto do... Eu não vou soltar spoiler pra ninguém, mas a filha da... a filha da Toni Collette, assim, do primeiro momento que eu olhei pra aquela menina no filme, entrou na minha cabeça igual um neon roxo brilhando, dizendo, essa garota é o mal encarnado e ela tem que morrer pra me dar um cagaço do absurdo. É. Cara, então... Criança demônio é complicado. Criança demônio. Naquela cena em que você falou, what?! Eu olhei pra cena assim, eu fiquei embasbacado por um segundo, depois falei, caralho, morreu, maldita! Cara, eu fiquei assim, o filme ele cria uma olha só, o filme não é de susto, não é jumpscare, não tem nada disso, cara, ele só vai criando a tensão. No final, os últimos 20 minutos de filme, é o filme de terror que todo mundo quer ver. É andando pelo teto, é possessão, é tudo, tá, aquela coisa toda. Mas assim, é todo. É velhos pelados. É toda uma tensão criada. Há um nível de você tomar um susto com um barulhinho de uma boca, fazendo. Cara, teve uma hora que criou-se uma tensão tão grande que quando aconteceu esse barulho. Cara, o cinema inteiro quicou, velho. Cara, esse filme foi muito sinistro, cara. Muito bom, muito bom. Pra mim. Eu gosto de filme corajoso, mano. Não, esse é bem corajoso, muito legal mesmo. Pra quem conhece, eu considerei que esse filme faz homenagem a um filme em específico, apesar de não ser um plágio de maneira nenhuma, nem ser uma citação, mas ele tem um clima muito parecido com O Bebê de Rosemary, do Polanski. Cara, eu te confesso que quando eu vi o trailer eu achei que fosse ser na pegada do Bebê de Rosemary. Não, ele faz uma homenagem isso. Sem ser relativo a isso. E ao mesmo tempo, para aqueles que conhecem o trabalho cinematográfico do diretor japonês Takashi Miike, que faz também uns filmes completamente tresloucados em termos de violência e subjetividade, até um pouco surrealistas entre si, entre os quais um dos melhores é Audition, que eu recomendo muito para todo mundo ver. Ah, esse filme dá agonia, mano. Audition eu já assisti. Esses filmes super violentos não rolam pra mim. Não, mas aí que tá, não é um filme super violento. Ele não é super violento, ele é super desconfortável. É, exatamente. A violência, ela tá ali pra servir um propósito. Eu vou falar que eu parei faltando os últimos 10 minutos, eu não vi. Eu parei ali. Eu vi, eu sei a história toda, eu só não vi os últimos 10 minutos, porque eu sabia mais ou menos pra onde ia e não é meu tipo de filme. Um dia, se a gente tiver chance, eu gostaria de conversar com você, Thaís, sobre esse filme, para te provar que Audition não só não é um filme de terror, como é uma análise psicológica que praticamente qualquer pessoa num relacionamento já passou na vida. Caraca, nossa! Realmente, eu tô esperando, ansiosa para esse convite, porque eu quero ver de onde você vai tirar isso aí, cara. Não, mas pior que assim, é tão na cara, o cinema do Takashi Miike, ele tem muito isso, é tão na cara a real intenção do que ele quer mostrar com a história, e ele usa tanta alegoria entre surrealismo e violência e gore e tudo mais, que você tende a não notar o quão simplista o negócio é e como todo mundo tá incluído naquilo. Mas não vou ficar aqui gastando tempo disso. Um dia a gente conversa sobre isso. É qual é o filme mesmo que tu falou? É o... Audition. Audition, eu vou procurar, que eu nunca assisti esse filme não. Vou assistir, vou baixar ele. Vou alugar, quer dizer. Mas, de qualquer maneira, o Hereditário, ele tem essas duas coisas. Ele tem aquele... Você não consegue apontar o que é, mas você sente aquela... aquele clima de complô que tá rolando um tipo de conspiração ali, isso, de alguma maneira, sobre aquela família, que é meio e você que não que consegue apontar. No bebê de Rosemary, né? Exatamente. E ao mesmo tempo, quando existem situações de violência, ou situações até um pouco malucas, assim, que você não consegue a princípio concatenar por que elas estão acontecendo, lembra muito Takashi Miike. Até o fato da personagem da Toni Collette, ela ser uma artista, ela faz maquetes, né, de extremamente bem feitas, assim, ela faz exposições de maquetes. Isso. A casa onde eles vivem parece ser uma maquete. Eu ficava olhando a casa, eu vi depois isso em notas, a casa foi construída para parecer uma maquete. Quando eu vi o filme, eu achava que em algum momento a câmera ia fazer um zoom out muito grande e ia ter alguém mexendo neles como se fossem bonequinhos dentro da casa. Não, tem uma hora que a câmera dá um zoom na maquete, e aí quando a maquete, a câmera entra na casa, aí é o quarto do garoto. O garoto entra no quarto, vem, caraca, a transição muito maneira. É só uma transição de imagem, né? Mas dá essa sensação assim. Algum momento também eu cheguei a pensar assim, caraca, véio, será que isso tudo tá acontecendo mesmo? Será que isso tudo é sonho? Caraca, o que tá acontecendo? Véio? Pô, é muito bom esse filme, foi muito bom. Pra mim é o melhor filme de terror de 2018 e um dos melhores dos últimos anos que eu já assisti, cara. Muito bom mesmo. Matheus, assista. Oba, vou assistir. Depois a galera vai ter que fazer a vaquinha pra pagar a terapia. É isso aí, galera. Esse foi o nosso papo aqui sobre esses filmes de terror de 2018. Se você gostou de alguns filmes que você quiser comentar, aí comenta. Se faltou algum filme que você acha que valeria ser mencionado, entra lá também, comenta lá com a galera aí do Paranerdia. E aqui, mais uma vez, tivemos aqui a presença do Pensador Louco. Fala aí, meu querido, dá o seu jabá aí para nossos queridos ouvintes do Paranerdia. Opa, foi maravilhoso estar aqui falando sobre os melhores filmes de terror, segundo cada um, né? Nem todo mundo gostou de todos os filmes, não é, Matheus? Mas se você quiser procurar, eu sou responsável por cometer o Teatro Escuro do Pensador Louco. Você acha tudo isso em pensadorlouco.com. Falando sobre música, alguns audiodramas, falando sobre filmes bem desconhecidos mesmo, e espero vocês lá. Show, show. E também tivemos aqui a presença da Thaís Freitas, do Sabre na Nós. Fala aí, Thaís. Eu tinha falado um pouquinho lá no começo, eu sou lá do Sabre na Nós, a gente faz o podcast junto com o Fábio, o Marcos e o Rafael, e a gente fala de filme novo, velho, cultura pop, o que a gente dá vontade, a gente vai lá e fala, e tenta ter um papo descontraído sobre os filmes, e discutir. A gente tá tentando falar menos sobre Batman vs Superman, mas ele gosta de aparecer. A gente tá tentando tirar isso daí, mas de vez em quando não tem muito jeito. Sempre tem treta por causa desse filme, cara, eu nunca vi. Ele surge do nada, a gente tá falando de Hereditário. Alguém surge, menciona Batman vs Superman, é incrível. Alguém, aí vira pra moça. A gente não consegue enterrar esse caixão de jeito. É isso aí, galera. Então, fica por aqui nossa participação. Desculpa qualquer coisa. Desculpa a bagunça aí. Desculpa nada, foi tudo de propósito. Valeu, galera. Um abraço. Abraço a todos. Até a próxima. Um abraço. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.